é varão de guerra. Jeová é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Jeová é o seu nome. E vai ligando.